A questão é o seguinte: ser cristão não é seguir regras. As pessoas, quando pensam em religião, elas já pensam assim, ó, eu vou entrar para uma religião, então eu vou ter algumas regras que eu tenho que seguir, né? E eu tenho certeza que muita gente até gostaria de entrar para uma religião, de entrar aí para uma igreja, alguma coisa dessa, mas não vai acreditando que lá ele vai precisar seguir algumas regras. Há um livro de regras atrás do púlpito do pastor que tem que seguir. Aliás, na Bíblia da Igreja Deus é Amor, a Deus é Amor tem uma Bíblia que eles usam deles. Atrás dela, no final, tem um monte de regra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode acolá, não pode aquilo. Então as pessoas têm essa ideia que seguir uma religião, que entrar numa religião é seguir regras. Mas esse negócio de você estar sujeito a regras é o anticristianismo. Exatamente o anticristianismo. O cristianismo não é o cumprimento de um manual. Seria muito fácil, gente. Se a salvação, se a vida cristã fosse seguir um manual, o que, que a gente faria? Compraria o manual, tá certo? E olharia ali e falaria assim, ó, se eu fizer isso, eu vou para o céu. Se eu não fizer, eu não vou. Pronto. Certo? Seria fácil, não seria? Seria muito mais fácil. Não é assim. Vida cristã não é um cumprimento de regras certinhas. Eu sempre falo, ser cristão não é deixar de fazer coisas. Isso é você diminuir o cristianismo. É uma coisa muito pequenininha. Quando você entra num clube, numa associação, seja lá que for, pode ser um clube de futebol, associação dos motoqueiros, qualquer coisa, lá tem umas regrinhas que você tem que seguir. Mas o cristianismo não é um clube, não é uma associação, e o cristianismo não te propõe regrinhas para seguir. Você olhar o cristianismo como um lugar, uma comunidade, uma religião que te fornece regras, é diminuir o cristianismo a nada. A proposta de Cristo para você não é essa. E a gente vê o tempo todo as pessoas tentando reacender rituais, né? Regras, festas do Antigo Testamento. Olha, eu descobri, quantas vezes eu ouvi isso, não foi uma vez só, eu descobri que a gente não pode comer carne de porco. Está lá na Bíblia, então agora eu não vou mais comer carne de porco. Eu descobri que... Tem criança, deixa pra lá. Eu ia falar alguma coisa do Velho Testamento, mas deixa pra lá. Eu descobri que quando a mulher está menstruada, ela é impura. Então ela tem que ser colocada de lado durante um período. Você acha que não tem gente que levanta e descobre essas coisas que estão escritas no Velho Testamento? Só que tem coisas que ninguém descobre, né? Por exemplo, o filho desobediente tem que tomar pedrada. Isso ninguém descobre. Tem coisas que eles deixam para lá. E as pessoas levantam esses rituais porque acreditam que se elas fizerem isso, elas vão ser boas. Afinal, eu estou cumprindo a religião. Eu estou fazendo com que a religião seja exemplarmente seguida. Então, se eu crio regras e sigo essas regras, eu passo a ser um exemplo. Passo a ser alguém santo. Porque eu cumpro as regras que Deus determinou. Agora, gente, vocês já pensaram que se nós dependermos de rituais, para que serve o sacrifício de Jesus? Porque os rituais, eles apontavam para quem? Para Cristo. Os rituais existiam para falar, ó, tudo isso aqui é um símbolo daquele que é divino e que que vai morrer para limpar o pecado de vocês. E ele veio, ele morreu, e ele limpa os nossos pecados. Então, se eu reato os rituais, eu trago os rituais de volta, o que eu estou fazendo? Estou falando, ó, o sacrifício de Jesus foi legal, mas não foi tanto. Eu preciso de novo trazer esses rituais, porque o sacrifício valeu, mas não valeu de tudo. Mas, gente, o sacrifício de Jesus é um sacrifício perpétuo e total. Ele simplesmente anula, ou não anula, absorve, é melhor, absorve todos os sacrifícios antigos e fala, ó, tudo aquilo lá não precisa mais, porque já está tudo em mim. Abre para mim, Adilson, por favor, Colossenses 2:16. Paulo se refere a isso. A esse negócio de você ficar reatando as coisas antigas do passado do Velho Testamento. Ele fala assim, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Viu, Letícia? Entendeu? É para vocês. Você também, Jussara. Ninguém me julga pelo que eu como ou bebo. Aí, Ronaldo, pode usar isso quando a Jussara pegar no teu pé. Fala assim, Colossenses 2:16, ninguém me julga pelo que eu como ou bebo. Entendeu? É. Mas não é bem isso, né? Comer ou beber aqui é referência às regras de comida e bebida do Velho Testamento. Ele fala assim, não deixe que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou a celebração das duas novas, ou dos dias de sábado. Ou seja, não deixe que ninguém julgue vocês por vocês não estarem fazendo e cumprindo regras antigas. Olha, você é pecador porque você come carne de porco. Olha, você é pecador porque você não cumpre a regra ali do Velho Testamento. Você é pecador por causa disso, disso, disso. Isso é horrível, gente. Paulo já fala, não deixe que ninguém julgue vocês por isso. Versículo seguinte, 17, ele começa, essas coisas são sombras. Que coisas? Essas festas, comidas, bebidas, os rituais do Antigo Testamento são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo absorveu tudo. Ele não falou assim, ó, aquilo ali não presta para nada. Ele falou, aquilo ali não é mais necessário, porque eu absorvi em mim, no meu sacrifício, tudo aquilo. Então quem somos nós de trazer as coisas do Velho Testamento e falar, agora eu vou fazer isso, descobrir agora o que vai me tornar um religioso bom. Gente, presta atenção nisso. Deixa eu ver se vocês entendem. Quando você segue regra, quando você na tua religião, quando você na sua religião, você segue uma regra, e quando é esse ritual que diz quem você é e qual é a sua santidade, a sua pureza, o ritual não tem em si peso moral. Deixa eu explicar. Se eu sigo uma regra, então, por exemplo, se eu sou uma pessoa santa, porque... Pode deixar, viu, Adilson? Ele está desligado, mas ele... É só apagar a tela. Eu, por exemplo, se eu sou santo só porque eu não como carne de porco, então a questão de ser santo, de ser puro, não é uma questão interna, mas uma questão exterior. Eu, para ser santo, eu dependo não de uma contrição, não de uma entrega, mas de um cumprimento apenas exterior. Então basta eu não comer linguiça, basta eu orar 3 vezes por dia, basta eu frequentar o culto, basta eu ler a Bíblia. E se eu cumprir essas formalidades exteriores, eu sou santo. Vê que isso não tem peso moral, ou seja, não passa por uma contrição interior, porque essas coisas elas podem ser feitas sem qualquer mudança interior. Não é? Elas podem ser feitas exteriormente apenas. Então, quando as pessoas buscam essas exterioridades como forma de justificar as suas vidas religiosas, o que elas estão buscando é uma coisa mais fácil. Uma coisa que não tem peso moral e que não depende de sinceridade. Depende apenas de ato exterior. E quando uma religião, ela promove, ou uma igreja promove muito essas coisas, o que ela está promovendo? Ela está promovendo atos exteriores, atos aparentes. Só que Paulo já falou ali em Colossenses isso. Essas coisas são apenas sombras. Elas não têm força. Elas não são a realidade é Cristo. Quando nós usamos as coisas de fazer ou não fazer, como aquelas que indicam se somos ou não somos bons religiosos, o que nós estamos fazendo é transferir a responsabilidade. Ou seja, eu sou bom religioso se eu cumprir as regras. Mas isso é uma transferência de responsabilidade, porque a responsabilidade de ser bom deixa de ser sua como ser e passa a ser das regras exteriores, daquilo que você mostra, aquilo que você demonstra aos olhos dos outros. No Antigo Testamento a pessoa pecava. O que ela fazia? Ela entregava um sacrifício exterior. O sacerdote não perguntava para a pessoa, olha, é sincero esse seu pedido de perdão? Não, ele não perguntava isso. Ele pegava aquele animalzinho, sacrificava, e isso valia como perdão dos pecados. Mas isso era apenas exterior. Então a pessoa, antigamente, ela poderia simplesmente parecer um grande religioso e ser podre. Lindo por fora, podre por dentro. Por fora, bela viola. Por dentro, pão polorento. Se Jesus falasse hoje, ele talvez usasse esse ditado. E não, falando assim, vocês são sepulcros caiados. E quando Jesus traz a realidade para eles, ele detecta exatamente isso. Porque aqueles homens, eles poderiam até muitas vezes cumprir as regras exteriores, mas o que são regras exteriores, gente? Não são nada. São aparência. E o cristianismo vem realmente combater a aparência. Essa coisa de mostrar para os outros que eu sou bonzinho. Mas e dentro? O que sobra? Agora nós não temos purificação ritual. Não adianta, você pode sacrificar o bode, o carneiro, o que você quiser. Não vai adiantar nada para a sua purificação. Só existe um caminho para a purificação. Cristo. Mas antes de Cristo, antes de o ato de Cristo ser eficaz na nossa vida, é necessário o reconhecimento, o arrependimento, a metanoia. É necessária a mudança de mente. Então não depende mais de um ato externo, mas é algo absolutamente interno. E quem vai saber se o teu ato é sincero ou não? Quem? Deus. Só Ele? Você também. E você também. Só Deus e você sabem se aquilo que você, se é com a sua contrição, é real, é verdadeiro, é sincero. O que é mais fácil? Essa contrição interior, que precisa ser sincera, que precisa ser honesta, ou aquela do Velho Testamento? Hã? O Velho Testamento é mais fácil, gente. Basta você ter os animaizinhos lá de reserva, né? E toda vez, deixa sobrando, e com os mais e outros menos, e aí você leva lá toda semana para resolver. Isso é mais fácil, vocês percebem? Então, quando a pessoa está trazendo essas coisas antigas, ela está buscando um caminho fácil. Agora, quando é você que tem que ter uma contrição interna, aí a coisa pega. Porque é você e Deus. E o que importa no final é você e Deus. Porque aqui a gente pode parecer bonzinho, aqui a gente pode querer saber, ó, esse é mais crente, aquele é menos crente. Mas no final das contas, cada um por si vai aparecer na frente de Deus. E aí? E aí, filhão, o que é que vai ficar? E aí que o bicho pega, é verdade. Adianta eu viver querendo mostrar? É verdade. Como Jesus fala, já recebeu a sua recompensa. Para o homem espiritual é o homem cristão e consciente. O que vale é a sua consciência. Sua consciência diante de Deus. Você sabe. Você sabe. Você pode mentir, ou eu posso mentir. Para qualquer pessoa. E posso passar a minha vida mentindo. Mas a minha consciência diante de Deus sabe se eu estou mentindo ou não. E alguns podem dizer, ah, Fábio, então é uma questão subjetiva, cada um tem a sua verdade, e cada um decide o que é certo e o que é errado, mas não é uma consciência livre, é uma consciência escrava da verdade. É uma consciência que se escraviza à verdade e fala para si mesma, eu quero estar limpo diante de Deus. Então, não venha ninguém falar assim para mim, olha, aquele ali, ó, Fábio, aquele ali, não sei o quê, aquele ali, ó, você tem que tomar cuidado, ó, Fábio, aquele ali está aprontando. Olha, filhão, está aprontando? A consciência dele sabe. Sabe. Sabe. Claro. O cara aí, dá um michê aí. Eu falo, vou lhe dar aula aí. Assim, tá louco, tô brincando, não é isso que eu estou falando. Nesse tipo de liberalidade. Mas a pessoa ela pode fazer o que for. Isso não autentica a santidade de ninguém. Santidade não se autentica pelos atos exteriores. Santidade é autenticada pela consciência do homem diante de Deus, escrava da verdade. Não julgue para não ser julgado. Porque Jesus está falando, quem é você para julgar? Você não tem acesso a essa consciência do outro. Você não tem acesso à consciência do outro. Você não pode dizer, aquele é ruim, aquele é bom. Nem ruim, nem bom. Mas diante de Deus você sabe quem você é. E o que eu ensino e vou bater na tecla até o final é que não adianta homens dizerem quem está certo e quem está errado. Não adianta homens dizerem ou julgarem os outros, porque quem vai fazer isso é Deus. E cada um sabe. Cada um sabe diante de Deus. O que eu sempre proponho é seja homem, seja mulher diante de Deus e não criança. Assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Tá? Por quê? Deus é muito bonzinho, mas ele é muito justo também. E às vezes as bênçãos parecem que não vêm, né? Mas às vezes as maldições parecem que não vêm também. Salomão, em Eclesiastes, fala assim, porque a justiça demora, os homens ficam folgados. É verdade? Isso que ele falou? É. Deus demora, às vezes, para executar sua justiça? Demora. Não demora, ele não se atrasa. Mas, às vezes, ele segura a sua justiça. Até o ponto, até o momento certo, aos nossos olhos, isso parece uma demora. Por quê? Porque o homem é um ser em continuidade. Na nossa vida, quase nada acontece automaticamente. Por exemplo, você quer ganhar dinheiro, quer trabalhar numa empresa, crescer na empresa, isso não acontece do dia para a noite. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que entrar, fazer concurso, ou passar em provas, e aí começar a trabalhar, e aí começar a ser reconhecido, para depois de um tempo você colher isso aí. Nada é automático na vida. Mas as coisas ruins também não são. Às vezes, eu erro e nada acontece. Eu erro de novo e nada acontece. E aí eu fico errado, errado, errado e nada acontece. Mas por quê? Como as coisas boas não acontecem imediatamente, as coisas ruins também não, porque nós somos seres em continuidade. Por isso que a Bíblia fala, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Mas tenha certeza, se fará. Se você plantou, você vai colher. Só que como a justiça, ou a correção, ou o castigo, porque Deus castiga, Deus corrige, Deus faz tudo. Como tudo isso às vezes não aparece na hora, não, quase nunca aparece na hora, dificilmente acontece com a gente como a Ananias e Safira. Né? Ele foi um dos poucos casos que é na hora. Mas normalmente não é assim. E aí o que acontece? Olha como funciona a nossa cabeça. Eu erro, não acontece nada. Eu erro de novo, não acontece nada. Eu erro de novo, não acontece nada. E aí eu penso, ah, Deus não está triste comigo. Deus não vai me corrigir. Não aconteceu nada. O que, que houve? Se eu tivesse errado, Deus já tinha me castigado. Lê do engano. Essa justiça, ela vai acontecer mais tarde. Mais pra frente, mais vai. Já acontece aqui no mundo mesmo, tá? Você vai colher as consequências. O pior não é isso. É que se não der tempo de acontecer no mundo, vai acontecer na eternidade. Então nós não podemos folgar com isso. Ah, porque eu não estou sendo castigado é porque eu estou certo. Não é, não é. Eu já fiz muita besteira na minha vida e não lembro de Deus ter me castigado. Mas antes que ele me castigue, eu tenho que me corrigir. Como muitas vezes eu fiz a coisa certa e eu não vi a tão chamada bênção. Isso é normal. A vida é assim, gente. As pessoas estão muito mal acostumadas, elas querem tudo na hora. A vida não dá nada na hora. Só coisa sem importância. Coisa sem importância a gente consegue na hora. Mas coisa importante, nada vem na hora. Nem bom, nem ruim. Então a gente tem que ter uma consciência limpa diante de Deus. Não pode folgar com a verdade. Nossa consciência é escrava da verdade. Então a nossa submissão a Deus tem que ser sincera. Não adianta mostrar. É lá dentro. E aí você tem que ser homem ou mulher suficiente para assumir essa responsabilidade diante de Deus. E não fingir, não viver, sabe, aquela aparência. Gálatas 5. Agora você pode entender, 22, Gálatas 5, 22. Isso que Paulo fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Porque se a pessoa é uma pessoa espiritual, ela vai manifestar uma vida espiritual e não há regras para essa pessoa. Não há lei. Por quê? Porque ela age melhor. Ela não precisa que ninguém diga o que é certo e o que é errado. Ela não precisa que ninguém prescreva uma punição, porque ela age de uma maneira que ela nunca vai ser punida, porque ela vai sempre agir bem. A punição, ela existe para punir ou corrigir aqueles que transgridem. O Código Penal fala assim, não, quem matar sofre tantos anos, né, pode ser condenado a tantos anos de prisão. que é essa lei para você? Serve para alguma coisa? Você vai matar alguém? Espero que não. Você que não vai matar ninguém, é uma lei inútil para você. Essa lei não é para você. Você não vai matar ninguém. Entende? A lei é feita para quem descumpre. Você entende agora quando Paulo fala, a lei veio para mostrar o pecado? Porque ela é feita para aqueles que pecam. Ela é feita para aqueles que erram, para mostrar, viu? Você está errado. Agora, para o homem espiritual, e é isso que Paulo está falando, não é necessário, porque tudo que ele faz é certo. Ele age sempre bem, porque a sua consciência é cativa da verdade. É submissa a Deus. Colossenses 2:20, aquele texto que a gente estava lendo, Paulo, Colossenses 2:20. Paulo vai terminar aquela sua ideia quando ele fala que aquelas coisas são só 2:20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a este mundo, vocês se submetem a regras? Então, se você está falando, o Fábio está falando besteira, pronto. Continua disso. Não manuseie, não prove, não toque. Gente, regras são para crianças, para homens carnais. Homens carnais precisam de regras. Homens espirituais, não. Porque aquele que tem o Espírito, não há lei para ele. Mas crianças. Mateus. Vê se é verdade, Mateus. A mãe, de vez em quando, tem que falar, não faz isso. Ela fala isso para você? Sim. Por quê? Porque você faz o quê? Eu obedeço. Você primeiro desobedece. Ela fala, não faz, aí depois você obedece. Não é assim? Por quê? Porque o Mateus é uma criança. Ele precisa de regras. Ele é criança. Mas vocês... Que bonito. Deus tem que ficar falando pra gente, não faz isso, não faz aquilo. Como nós somos bobos, infantis, crianças. Não faz isso, não faz aquilo. Olha, você tá errado. É pro Mateus isso. Nem pra Ana. A Ana já não tem que ter. Agora uma mulher responsável, trabalhadora. Nós não podemos ser criança, gente. Tá entendendo? Regras são para crianças. Ou para criminosos. Como nenhum de vocês é criminoso, que eu sei. Então pelo menos não sejamos crianças. Próximo. Todas essas coisas são destinadas a perecer. O que essas coisas? As regras. O não toque, não mexa, não manuseie, não faça isso, olha, sai daí. São destinadas a perecer, a morrer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. São coisas passageiras. Próximo. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria. Então, quando você segue regras, aquilo... Parece tão sábio, né? Olha como ele sabe as regras e olha como ele as cumpre. Mas isso é só aparência. Aparência de sabedoria. É uma pretensa religiosidade. Na minha versão fala é culto de si mesmo. Ou seja, na verdade ela serve só para mostrar para os outros. Mas diante de Deus, que é o teu juiz, nada vale. Falsa humildade. Que é algo que me irrita. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema com pessoa arrogante. Até porque eu sei que de vez em quando eu sou também. Mas com falso humilde, esse me irrita. Pessoa que eu sei que não é humilde, dá uma de humilde pra mim, é me tirar do sério. E regras servem pra isso. Ai, como eu cumpro as regras, olha como eu sou certinho, eu sofro tanto cumprindo elas. Eu me esforço tanto. Ninguém tem responsabilidade com nada. Só eu. Severidade com o corpo. Rigor ascético. Olha, como eu me esforço. Eu abro mão da minha própria vida para servir. Isso só serve para os outros. Para Deus não quer dizer nada. Mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Regras não servem para fazer você parar de pecar. Elas não têm esse poder. Para de beber. Ah, é regra, tem que parar de beber. Beleza, vou parar de beber. Mas se eu faço isso só pela regra, o dia que eu acordei chateado, eu vou lá e encho a cara. Né? É que nem aquela novela, né? A Heleninha. Lembra da Heleninha? Quando tu pensava que ela ia bem, ela ia lá e encher a cara. Ah, pô, mas você tava tão legal, pô. Não, aí ela ficava bem com o marido, ela passava os dias, né? Qual o nome dela? Não, o nome da atriz. Duarte. Renata Sorrar. Renata Sorrar. Ela, quando ela ficava bem com o marido, aí 3, 4 dias. Primeira briga que ela tinha, ela já caía. Enchia a cara. É isso. Não dá para resolver essas coisas por meio de regras. Ah, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Não é assim que você combate. Essas coisas têm que ser combatidas, mas nós temos que saber como combatê-las. E elas só podem ser combatidas com consciência. Uma consciência cativa da verdade. Uma consciência que fala: Senhor, sou eu e tu. Tu e eu. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu quero entender as tuas coisas. Eu quero crescer e me ocupar com a tua verdade. Aí você começa a combater com todas essas coisas. Todas essas coisas, elas... Essas regras, elas não têm força. Ela não consegue aplacar os desejos. Então a gente conclui, ser cristão é o quê? É seguir regras? É cumprir mandamentos e manuais? Não é isso. Ser cristão, antes de tudo, é assumir uma visão da vida e do ser. Primeira coisa. Hoje a gente conhece pessoas que falam assim, eu sou uma espírita cristã. Não é! Não pode ser espírita cristã, porque ser cristão, ele tem uma visão, uma cosmovisão certa. E o espiritismo vai contra essa visão. Então não dá para ser visão, para ser cristão, espírita. Ser cristão, a primeira coisa é ter uma visão da vida, é entender, não é ter uma visão própria, mas entender a proposta de Cristo. E segundo lugar, é ser alguém submetido a Deus. Na sua consciência, eu diante de Deus, eu e Ele. E como eu sei que é Ele que me julga, é para Ele que eu vou fazer as coisas. Se é Ele que decide, Ele é quem manda. Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que entender que o crescimento espiritual é algo que acontece no espírito, e não no corpo, na mente, no intelecto, no espírito, que no fundo abarca uma mesma coisa. Ah, Fábio, mas para que então servem os exercícios espirituais, que até Paulo ensina alguns? São instrumentos ajudadores. Por exemplo, se eu tenho problema com bebida, eu devo fazer coisas que me afastem dela. Mas não é por eu fazer essas coisas que eu vou me afastar, que eu vou deixar de beber. Elas vão me ajudar. Elas são instrumentos ajudadores que, junto com a minha consciência diante de Deus, me ajudarão combater isso. Se eu simplesmente falar, eu vou me afastar, vou fazer exercícios, sentar em lótus dentro de uma pirâmide e não vou mais beber, você vai cair, vai cair. Isso serve para bebida, isso serve para sexo, isso serve para mentira, isso serve para língua solta, para tudo. Tudo a gente tem que combater praticando exercícios, mas, em primeiro lugar, com a nossa consciência diante de Deus, sabendo, eu sou escravo da verdade divina. Então, que ninguém imponha regras para vocês, nenhuma. O cristianismo não tem regras, o cristianismo é espírito que está acima das regras. Se você é cristão de verdade, tudo que você fizer vai ser muito melhor do que qualquer regra. Porque você vai fazer aquilo que Deus quer. Ama Deus e faz o que você quiser. São palavras de Agostinho. Porque se você ama Deus, o que você vai fazer é bom. Porque você vai fazer segundo a vontade de Deus. Mas isso não é coisa para criança. Não é assunto para bebê. Bebê você fala, cala a boca, fica quieto e faz o que eu estou mandando. Bebê é assim. Se você quer ser bebê, você tem direito de ser bebê. Seja bebê. Mas não exija tratamento de adulto. Você vai ser tratado como bebê. Mas a proposta de Cristo para nós não é sermos crianças. Crianças na malícia, mas adultos no entendimento. Certo? Feche os olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra verdadeira.